aqui com o Alexandre Lourenço. Ele tá lançando boxe aqui na CCXP 2017. Qual é a importância da CCXP pra você? Cara, a CCXP meio que virou, entre os quadrinistas, um grande motivador, assim, de você produzir material. É um lugar que tem um público gigantesco, então muita gente acaba se programando os projetos para fazer de acordo com a CCXP, o FIC também, eu sou de Curitiba, né? A Bienal de Curitiba, de quadrinhos de Curitiba também. Então são esses festivais, como eles têm essa aglomeração de público que é difícil encontrar, é muito importante. E é muito bom pra gente também, porque a gente consegue ver muito lançamento de muita gente boa e muito amigo, assim, que a gente acaba encontrando aqui. Como tem sido a recepção do boxe aqui nessa CCXP? Cara, o boxe me surpreendeu. Eu fiz ano passado o seu Mambaca Bernardo, né, que saiu pela Mino. E aí, como tem um amparo de uma editora, ele ficou mais fácil de ser, sabe, distribuído. Não só distribuição, mas das pessoas saberem que existe um quadrinho chamado Você Mambaca Bernardo, que eu tô fazendo. E o box, por ter sido feito de forma independente, eu acabei pegando essas funções de editora e fazendo as coisas. Então eu não tenho esse cacuete, assim, nem de fazer publicidade, nem de fazer venda, nem de fazer de chegar à livraria, não sei fazer isso direito. Por incrível que pareça, tem uma resposta muito positiva, assim, tem muita gente vindo atrás, perguntando, que viu gente falando, viu alguns youtubers, esse pessoal falando, e eu tô gostando bastante, cara. Me surpreendeu bastante. Eu acho a narrativa impressionante. Quais foram as suas maiores influências nos quadrinhos? De forma geral, eu acho que o Liniers, aquele cartunista argentino, que o Oscarman também bastante, cara, também argentino, fez o Eden. O Rafael Sica me influenciou muito e o Chris Ware também me influenciou pra caramba, cara. Acho que esses são os principais. Eu olho assim e falo, esses caras são muito fortes. E assim, agora, esse ano em 2017, vocês deram um grande salto, que foi a criação do Lago Putz, né? Era um sonho antigo ou foi um caminho natural? Foi se construindo? Foi bem natural, cara. A gente, todos somos de Curitiba e a gente, todo mundo se conhecia. E desenhar é uma parada muito solitária, né? Que você fica sozinho desenhando. E é muito legal desenhar sozinho, mas junto de outras pessoas, assim. Então a gente tava... O Yoshi, que é um dos membros, ele desenha muito, muito bem. E a gente queria que ele ensinasse a gente a desenhar cenário. Dar umas dicas de como desenhar, de como construir, de questão de composição e tudo mais. E ele fez como se fosse uma oficina, mas pros amigos. E aí a gente ficou batendo papo e disse, vamos fazer um estúdio, vamos desenhar juntos. Então a gente acabou criando um estúdio. Legal. E assim, o Yoshi e a Bianca, eles vêm de projetos de sucesso no Catarse, né? Você publicou pela JBC e pela Mino. Mas me parece que você nunca teve projeto no Catarse. A vida fora do Catarse? Cara, eu acho que a vida em todo lugar, cara. Catarse, eu quero fazer um Catarse ainda. Eu tenho muito medo de fazer Catarse, bombar total, assim, sabe? Não atingir meta. E tenho muito medo também de toda a logística que envolve fazer um Catarse. Porque você faz todo o processo, desde a criação até mandar pelo correio pro cara. Uma saída, já quando termina o Catarse, você já tem, sei lá, 300 e... compradores, ou 400 compradores, a Bianca teve acho 400 apoiadores, 400 alguma coisa. Então a logística é gigantesca, aí falar com o gráfico, falar com todo mundo, que eu tenho algum medo, assim. E como eu fui meio sortudo em ter tido esse convite de editor, eu acho que eu sou mais meio preguiçoso e fiquei, vamos ver enquanto der, assim. Mas eu quero experimentar. Mas eu acho que sim, existe vida dentro do Catarse e fora do Catarse, com certeza. Quais são os próximos passos da Lego Goods? A Lago Goods. Lago Goods. É um nome esquisito. Né? Cara, a gente quer lançar no início do ano que vem o primeiro projeto do grupo. Que a gente vai fazer, todo mundo escreve, um desenha o lápis, outro passa faz arte final, outro faz cenário, outro. A gente vai fazer, os quatro membros vão fazendo essa troca na produção do quadrinho. É um projeto que é pro início do ano que vem, a gente tem algumas ideias, quer fazer pelo Catarse, inclusive, e esse é um projeto em grupo, o seu do Lago Cuts. Mas a ideia inicial sempre foi a gente trabalha junto, mas em coisas diferentes. Então, aí cada um tá com o seu projeto. Eu quero fazer algumas coisas ano que vem. Eu tô com o projeto de fazer uma série pra internet, que eu não, uma série mais alongada que eu não fiz ainda. Quero ver se eu faço o próximo quadrinho longo, que eu. Esse ano eu fiz o box, que tem 22 páginas de quadrinho, então é um quadrinho mais curtinho, sim. Eu quero fazer um negócio mais longo. Quero fazer um negócio mais diário do Robô Esmaga, que é meu blog, pra produzir minhas tiras e tal, que eu tenho deixado um pouco de lado. E pra mim é isso. Pro projeto, pro selo, é esse projeto que a gente tá juntando aí. E aí cada um tem o seu projeto pessoal. Alexandre, eu quero agradecer a tua participação. Boa sorte no restante do evento. Cara, muito obrigado. E aí a gente continua nessa loucura de CCXP aqui, cara. How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man. With fire. Então, estamos aqui com Rafael Fernandes, entre outras coisas, um dos responsáveis aqui, um dos editores da editora Draco. Vários lançamentos aqui na CCXP 2017. Bom, Rafael, a gente está começando com a pergunta mais óbvia. Qual a importância da CCXP aqui para você como artista e como editor? E aí, tudo beleza? Cara, a CCXP é um evento que faz o nosso trabalho chegar num público mais comum, né? Um dos problemas do mercado hoje de quadrinhos é vender só para si mesmo, né? Então, vender para o autor, vender para o editor, ou vender para os nossos 300 leitores fiéis de quadrinho nacional. Mas quando você faz um evento desse porte, você chega nas pessoas que curtem aquilo de vez em quando. O cara gosta de séries de terror e vem com o material e nunca teve acesso a nada assim, nacional pelo menos. Então eu acho um espaço legal para você crescer, para você apresentar o seu trabalho de uma maneira profissional. Sempre vejo como um momento de crescimento. Então eu posso dizer que é um evento que a gente sempre sai maior dele. Me diz uma coisa, você como editor, você vem se notabilizando por gêneros que costumam ter dificuldades no mercado nacional, né? Humor, terror, fantasia, ficção. Como é vencer um certo preconceito do público com esses gêneros? Olha, particularmente eu sou fanático em literatura de gênero, quadrinho de gênero, cinema de gênero. Então acho que o segredo, não sei se há um preconceito, acho que faltava alguém que acreditasse, conhecesse bem, tivesse uma relação boa com as coisas. Por exemplo, eu sou grande amigo de boa parte dos caras que fazem cinema de horror no Brasil, fazem literatura. Então a gente acaba circulando e conhecendo um pouquinho mais. Então acho que a gente acreditar e levar muito a sério, ser uma coisa real, eu faço aquilo que eu acredito, então transparece no nosso trabalho, né? Então esse rompimento aí com preconceitos tem a ver com a gente fazer um trabalho muito sério, a ponto de muita gente falar, pô, achei que era gringo, sabe? E na verdade falou assim, não, talvez a gente venda pra gringo, não é gringo, a gente vai vender pra gringo. Como é publicar quadrinho nacional no Brasil? Os prêmios sucessivos que você vem ganhando tem facilitado essa tarefa? Pra ser sincero, os prêmios não ajudam a gente a vender quadrinhos, né? Mas é um reconhecimento muito bacana. O HQ Mix é um prêmio que eu acho muito importante. Sempre quando tem um HQ Mix, eu falo pra galera, meu, tem que ir, que alguém vai te emocionar. Aí o pessoal não entende muito bem, quem nunca foi, os autores novos e tal. Mas sempre tem alguém que você conhece, cara, que aquilo ali valeu de uma maneira diferente pra ele. Então eu vejo como um incentivo psicológico pro mercado, vamos dizer assim. Porém, o crescimento do nosso de vendas, de público, vai se dar com uma boa distribuição, com um bom trabalho de divulgação e lançar produtos com um apelo comercial. Não significa fazer uma coisa posterizada, significa fazer uma coisa com uma aparência muito próxima de trabalhos de qualidade no mundo inteiro. É isso. Como autor, você já ganhou um HQ Mix e lançou gibi no Catarse, né? Que é a forma mais procurada hoje em dia pelos autores nacionais. Tem vida fora do Catarse também? Então, eu na verdade acho que a vida está fora do Catarse, né? Eu fiz o Catarse, mas eu tenho a sensação de que todos os outros projetos que eu fiz tiveram uma recepção melhor do que no Catarse. Mas estava conversando esses dias com alguns amigos, eu vejo o Catarse como uma espécie de artesanato, num bom sentido. Então você faz e chega num público certo ali e tal, depois disso acaba, é muito difícil distribuir. Então acho que agora a gente tem que começar a pensar na industrialização do quadrinho nacional. Não de uma maneira a se perder a qualidade artística e tudo mais, mas você ter trabalhos que cheguem em todas as livrarias, com uma impressão bacana, com uma tiragem razoável, com uma divulgação que chegue nas pessoas, que a gente possa ter transmídia, né? Meu livro, meu quadrinho vira um livro, vira um filme, vira uma série, vira um jogo de videogame. Então acho que o próximo passo é essa industrialização. Nem todos os trabalhos conseguem isso, né? Eu não acho que esse é o caminho único. Então, por exemplo, alguém que faz um trabalho mais refinado, né? Por exemplo, um Wagner William, que é um cara que trabalha os quadrinhos dele como se fossem romances, ou qualquer outro cara assim, né? Tem um trabalho assim mais sério. Esse tipo de trabalho tem um outro aspecto, né? Um trabalho mais artístico. Então, o caminho seja jabuti, fazer flip, que já é o caminho da literatura mais erudita e tal. Eu acho que mas é um quadrinho pop. Você tem que pensar que você está fazendo uma novela, entendeu? No sentido do mercado. Então, tem que chegar em todo mundo tem que entender. Ele pode ter níveis de leitura, mas o cara leu, sacou, então acho que isso faz falta. E assim, você é escritor e roteirista. Como é se posicionar num mercado que é dominado pelos autores, que são aqueles que fazem tudo no gibi? Então muita gente fala que o cara que só escreve é um autor incompleto, né? E na verdade eu nunca quis ser um desenhista, eu sempre quis ser um astro do rock. Então, as minhas frustrações são outras. Eu gosto muito de escrever desde criança e sempre gostei muito de quadrinhos. Foi orgânico pra mim, surgiu a oportunidade de fazer. Quando eu tava editando a MED, eu comecei a fazer curso de roteiro pra ajudar a editar. E falei, poxa, retomei um gosto que eu tinha na infância, quero descrever, né, na adolescência. E foi assim que eu comecei a produzir os roteiros de quadrinhos, com Ditadura no Ar, foi tudo muito natural. Então, pra mim, escrever roteiro é muito difícil. E não é uma coisa que dá pra fazer. Assim, eu não acho que todos os caras que se comprometem a fazer tudo fazem tudo de forma competente. Assim, se eu tentasse desenhar, não ia ser tão bom quanto. Tem caras muito bons, o Danilo Beirute. O único defeito do Danilo Beirute é que ele não é dois ou três Danilo Beirute. Ele é maravilhoso, ele é completo. O defeito dele é que ele não produz mais, né? Não, ele produz mais. Eu acho que ele produz bastante. Ele produzir ainda mais. Eu acho que ele produz bastante pro nosso mercado. Eu acho que o lance mesmo de você ser um roteirista de qualidade é você estudar bastante, se dedicar. E escrever roteiro envolve prática. E prática de ver o negócio chegar até o final. O desenhista é o elo final, então ele consegue praticar mais. O roteirista tem esse empecilho de que o trabalho dele não é o final. Então, eu tento na Draco, não só pra mim, mas trabalhar vários roteiristas em vários projetos seguidos pra ele ganhar fluência na linguagem dos quadrinhos. Então, acho que faltava isso, espaço pros roteiristas crescerem. Então, eu tô tentando criar isso na Draco. E também trabalhar com desenhistas que precisem disso. Entendeu? Entendi. E assim, você falou da MED. Você editou a MED por 9 anos. Isso. Conta um pouquinho como foi essa experiência. Olha, a MED basicamente foi a parada que salvou a minha vida. Eu era professor do estado, nada a ver, não gostava, sou formado em história, eu não tinha nada a ver comigo. E aí quando eu entrei na MED pra ser editor assistente de Marvel e DC, eu ainda não me encaixava muito bem, até que um dia jogaram a MED pra fazer e aquilo me abriu a cabeça. Eu nunca fui humorista, não tenho nada disso, o lance foi poder criar algo. E ali eu percebi que eu tinha um perfil de alguém que trabalhava com criação. Eu nem sabia que existia isso, eu era muito, muito ingênuo e tudo mais. Eu sou lá da Zona Leste, sou maloqueiro da quebrada e é diferente, diferente. Então, poder editar a MED foi minha terapia, me libertei de vários problemas psicológicos graças a ela. Pude fazer amizades incríveis, bebi de graça pra caramba nos botecos. Tive a oportunidade de trabalhar com artistas maravilhosos, cara. A gente tem o Roger Cruz, velho. Tem noção? Tem o Roger Cruz que fez uma paródia da Alice, do Tim Burton, misturada com o governo brasileiro, o roteiro do Jean Danton. Então, eu realizei vários sonhos, pequenos sonhos que um editor pode ter na MED, né? E criei um jeito de fazer a MED, a minha MED, né? Que era inspirada nos anos 50 e 60. Foi muito legal poder fazer isso, passar um tempão na minha vida. E quando terminou a revista pela Panini, eu já estava satisfeito. Não me senti mal por ter acabado. Já tinha fechado aquele ciclo. Foi um período muito bom na minha vida. E agradeço bastante, principalmente aos caras que colaboraram. Se eu for listar aqui, dá um podcast só, né? Fico o meu abraço a todos, cara. A você, Salimena, Elias, Camaleão. Todos vocês aí que são importantes pra mim. Bom, e assim, pra gente finalizar, quais são os próximos passos da Draco e seus pra 2018? Então, nós vamos ampliar a nossa linha de horror, a gente vai continuar fazendo, mas agora a gente vai começar a lançar umas séries novas. Uma delas vai ser o Periferia Cyberpunk, que eu acho que vai ser um dos primeiros lançamentos, que é o nosso título de Cyberpunk, que se passa todo no Brasil e do ponto de vista das periferias, né? Porque, então tem periferias de várias regiões, do Rio, de São Paulo, do Nordeste e tal, com bons artistas, uma capa lindíssima do Camaleão. A gente vai encerrar o Imaginários com o volume 5, que eu acho que é o melhor. Tem, assim, um roteiro fantástico do Ayrton Marinho, de horror, fantástico mesmo. Que, inclusive, é um trabalho em conjunto com o pessoal do cinema, que é do CineLab, que é o Capel Furman, que é um grande amigo meu. Eu falei, o cara faz cinema de horror, é um especialista de efeito de tiro no Brasil, e a gente fez um quadrinho com ele. Muito massa. Então, a gente vai lançar também, acho que tem uma quebrada também, que tá em ritmo. Entre outras coisas, vão abrir umas coletâneas, então tem bastante coisa aí. Maravilha. Bom, quero agradecer a tua participação, Rafael, e desejar ainda mais sucesso no restante da feira e para o ano de 2018 também. Para você também, cara, muitíssimo obrigado pelo espaço. Fiquei feliz que você já tá lendo o despacho, se divertiu. E é isso aí, meu irmão, cheguei divertido. Cara, muito obrigado. Uma ótima feira para você e um ótimo ano para você. Valeu.